Sesc aqui em Foz, eu estou na linha neste momento com o Ivo Kleber Feld, ele que é técnico de atividades aqui na cidade. Bom dia, Ivo. Bom dia a todos aí. Tivemos o anúncio da suspensão da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, maratona que é organizada pelo Sistema Fecomércio, Sesc, Senac. Neste ano, portanto, não teremos aquela que seria a 8ª edição desta prova? É isso mesmo, a gente até está utilizando o termo transferência, né? Porque nosso objetivo é manter o evento, a cidade já acostumou, já gosta, é uma coisa positiva para o município. Então, devido ao calendário, a gente achou melhor transferir essa edição. Então, em 2015, a gente volta aí com toda a força com a 8ª edição do evento. E parece até paradoxal a gente falar a respeito de que a Copa do Mundo acaba afetando a realização de eventos esportivos que não tem relação direta com o futebol aqui no Brasil, mas este é um fato, né? A questão da Copa do Mundo fez com que muitas maratonas fossem transferidas para o segundo semestre, isso deixou aí a questão de calendário bastante apertada no Brasil, prejudicando a participação de atletas. Esse foi um dos fatores que levaram então a esta transferência da Maratona de Foz do Iguaçu? É isso mesmo, com a Copa do Mundo aí nesse, né, no meio do ano, muitas das provas que aconteciam no primeiro semestre foram jogadas para o segundo semestre, né, inchando dessa forma o calendário de corridas, né? E para você ter uma ideia, nos 35 dias aí entre antes e depois da nossa maratona, a gente tem mais 5 maratonas do Brasil, né? 5 maratonas do Brasil e mais 2 no exterior, Argentina e Uruguai. Então realmente o nosso objetivo não é esse, não é disputar, né, atletas, não é nessa briga por atleta. Então a gente, né, pensou muito, achou melhor não fazer essa edição para que nenhum dos eventos enfraqueça e daí em 2015 a gente vai readequar o calendário. Já fomos para a confederação já, né, fizemos uma reunião, então a promessa da confederação é que para 2015 o calendário seja readequado para que todas as provas ganhem com isso. 2015, a preferência de vocês será pela realização no primeiro ou no segundo semestre? Como é que vocês estão analisando? A nossa ideia para 2015 é manter a prova no, na mesma data, né? Ou seja, no último domingo do mês de setembro. Mas lógico que isso veio através da confirmação da Confederação Brasileira de Atletismo de que vai rever, né, o calendário. Algumas provas, algumas maratonas que fazem no primeiro semestre, devido à Copa, vão realizar no segundo, vão voltar para o primeiro semestre, para que seja feita uma distribuição, né? Pois a gente sabe que o atleta que participa de uma maratona, ele não pode estar correndo uma maratona cada semana. Então a gente tem isso, tem ciência disso e devido a isso a gente vai transferir, mas a nossa ideia é manter na mesma data do que a gente sempre faz o evento. Com relação até a apoio financeiro para a realização da maratona, a maratona é promovida pelo sistema Fecomércio, com inúmeros parceiros aqui na região de Foz do Iguaçu. Houve algum tipo de dificuldade econômica quanto ao planejamento da maratona ou foi essa questão do calendário mesmo o fator determinante para a não realização agora neste 2014? Não, o fator determinante realmente foi o calendário, né? O investimento do SESC no evento já tinha sido aprovado, né, um ano antes, quando a gente faz o plano de ação. Então estava autorizado o investimento, né, os parceiros, os parceiros que investem dinheiro no evento já estavam também autorizados, né, o investimento. Então realmente o fator determinante foi esse inchaço no calendário aí no segundo semestre. E quando vocês, até do SESC, emitiram uma nota a respeito da, enfim, que não haveria essa maratona em 2014, foi colocada essa questão de que para 2015 existe uma negociação aí, um compromisso até para que a Maratona de Foz do Iguaçu possa figurar entre as principais maratonas do país. Isso é parte até das discussões do calendário lá com a Confederação Brasileira de Atletismo? É isso mesmo, a gente tem, né, um forte investimento nesse evento, né, os atletas que participam dessa prova, eles ficam muito fascinados, né, por largar na Itaipu e chegar nas Cataratas. Então é uma das provas mais queridas do Brasil, né, e isso a gente tem como marca, a gente exige realmente todos que colaboram, que trabalham, que realmente a nossa maratona tem que ser reconhecida como uma das mais simpáticas do país, e a gente vem conseguindo isso ao longo dos anos. Agora, como a gente vai ficar um ano sem fazer ela, a nossa ideia é realmente sentar com os parceiros, com os coordenadores, para a gente voltar realmente em 2015 mais forte, voltar, né, mostrar para para quem for participar, que realmente o evento voltou e o objetivo é esse. Até foi uma das cobranças dos parceiros aí. Quando a gente veio, colocou a nota no site, comunicou os parceiros, eles falaram, mas não vamos acabar, porque já é um evento consolidado na nossa cidade, né? Então, o nosso objetivo realmente é voltar mais forte para 2015. E esperamos realmente que a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu continue aí com todo o vigor, uma prova que, como você até colocou, a população aqui, enfim, o município de Foz do Iguaçu já se habituou à realização dessa disputa que começa na Itaipu, 42 quilômetros até chegar nas Cataratas, enfim, integrando os principais pontos de visitação aqui na fronteira. Ivo Kleber Feld, muito obrigado por essa participação aqui na CBN Foz. Eu que agradeço a participação. Obrigado.